sable, balançable. Tento chegar à razão.

Que estranha forma de vida. Tens no meu coração um fio de vida perdido. Forma de vida, um coração independente, coração que não achar quem mais me ama. na cidade do Porto, se no meio é que me importo com a palavra dos lugares. Te amarei rio abaixo, rio do ouro, o que é que eu acho? Fazes bem em desaguares.

quando tu não estás, não há despertar. É um dia a esquecer, procuro te encontrar. Quando tu não estás, a lua cai. É tudo frio em mim. Quando tu não vais, eu estou sem ti. Não sei sorrir, não sei fugir de ti. Quando tu não estás, mas tinha branco dos cabelos e alma, tinha nos olhos de certeza que há no sério, e no sorriso a doçura e a calma. Foram seus braços o meu berço preferido, sua canção foi um feitiço apetecido que me embalava e eu, menino adormecido, ouvia.

Aceitando.